Príncipe Negro Retro, a verdadeira lenda viva das aparelhagens, o primeiro e único retro do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. Pra começar! Arrepia, DJ Edelson, manda ver! A onda é Príncipe Negro Retrô. Hoje vai ter show e eu vou esperar. E assim? Por você, meu príncipe, que eu quero amar. Príncipe Negro. Então toca pra mim, me faz delirar. Só pra começar, vai! O som da galera vai fazer. Falou, seu domingo, o capim! Príncipe Negro é um show. Ele é quem vai tocar e convida você pra dançar, meu amor. Príncipe Negro é um show. Ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. Banda, grupo sensual. A evolução do som. Agora! Chega aí, Hugão! Senti teu corpo inteiro. Ouvi sua voz te ter pra sempre. Será que assim pode perceber que eu tô ligado em você? Essa canção pra me declarar dançar contigo e o Itamaraty. Edilson e Edielson. Você também. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Chubi. Seu Fran, Dona Jô. Fala, Tamiris. Olha a nossa uva com a gente. Você vai mexer. Você vai sentir. Supremo digital vai trazer você. E assim? Você vai pensar. Não posso mais parar. Lenny do Shopping. Verônica. Alô, Lenny. Minhas incansáveis, um beijo. Negro. DJ, eu faço quatro som pra você dançar, amor. DJ, eu faço quatro som pra você dançar, amor. E você lembra dessa aqui? I grab your phone, oh baby, will you miss me? I guess. Obrigado, amigo Donis Amaral, com a gente. E junto com a esposa, curtindo o Redrô. Meu amigo Luciano, da distribuidora. Vereador Aloysio Amaral, toda a família com a gente. Chutinhos, valeu. É da distribuidora Campo Imenso, um abraço, um carinho. Abastecendo hoje o Retrô. Meu representante Ceguetinha da mídia, meu parceiro, meu irmãozão. Olha o patá na variedade na área. Sinta no Oriente uma gatinha eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Obrigado, carinho, ao mesmo tempo parabenizando meus amigos da carretinha, Lauro e Saúde com a gente. Obrigado, tio Coló, pelo apoio, pelo carinho da... Meu amigo DJ Fabinho, o homem da simplicidade e da humildade, gente boa. Bora, Fabinho, bora, meu DJ. Príncipe Negro Retro. Foi atrás. Conheci onde filmaram o Crone. Acabei foi descobrindo ela é puro silicone. Cheguei, Madison. E assim? Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu corpinho de elefante, seu cheirinho de mucura. Ela então vem pro meu lugar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. Banda Lins. Como é que é, DJ Edilson? Solta mais uma! Assis Produções. Tamo, everybody. Um abraço, Marcelo Tabaco, velha guarda, com a gente, estamos retrô. Bora! Obrigado, Alírio. Obrigado, Tayana. Bora, Arthur! A comitiva do retrô. Vai até o amanhecer, a galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu... E toma! Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente vai se encontrar. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente vai se encontrar. A gente vai relembrando assim, ó! Você fica à vontade, se diverte pra valer. Acompanhado ou sozinho, você pode escolher. A diversão é garantida e vai até de manhã. E a galera do Esquadrão Scorpio, um abraço, valeu! Caldeirão Galã, caldeirão, everybody, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão Galã que a gente vai se encontrar. Caldeirão, everybody, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão Galã que a gente vai se encontrar. E hoje? Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida. Obrigado, meu parceiro Renato, aqui do nosso lado. Ele e sua esposa Nete, que nos receberam muito bem na sua residência, nos ofereceram um jantar maravilhoso. Obrigado, Renato, obrigado, Nete, pela recepção, pelo carinho. Forte abraço do Edilson, BGL, se rebelde, empresa Príncipe! Seja bem-vindo. Que novo príncipe. Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você. Quem sabe canta, hein? Quem tá solteiro, quem é sincero? Porque me abandonou. Solta sua voz! Eita, São Domingos! Sofrendo e chorando por ti. Vai botando pra dançar. Eu adoro esse retrô. Ele é tudo de bom. Atenção, príncipes e princesas da saudade. O retrô chegou. Já já tem muita saudade. Veio assim, foi tão de repente. Edielson. Eu não sei explicar. Alô, não é normal. Olha só, reencontrando aqui com a gente meu amigo vereador Sodré, lá de Tailândia, visitando o Capim, passando a Semana Santa. Tinha que vir no retrô, né, Sodré? Obrigado, irmão. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem. Bora que a paixão é amor, é o retrô. Janice com a gente, a Laís também e a Ediane, um abraço pra vocês curtindo o retrô aqui, valeu! Me tira de casa, eu quero te amar. Você quer? É? Toda noite que eu sonho só vejo você. Quantas horas e minutos só pra te ter amor. Linda em meus braços, eu ando por aí querendo te encontrar. Toda mulher que vejo, imagino você, onde você está? Estou aqui assim, ó! DJ Rebelde. O nosso Silvinho da 150 com a gente também. A marca do Melody no Brasil. Edilson e Edielson. Príncipe Negro. Falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo o impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor. Uma viagem. Você não sai da minha memória, mesmo assim não. Obrigado, Jorginho Palheta e a Leniane Palheta com a gente, meus amigos da rádio Capim FM, dando todo o apoio pra gente. Obrigado, tá? Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Nosso amigo Ceguetinho da mídia. Aqui com a gente, ele dá valor no Ceguetinho. Príncipe Negro Retrô, a verdadeira viagem no tempo. Bora! Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos. Só quem é do Clube do Rio vai soltar a voz agora. Quem é do Paysandu, canta aí! Amor. Eita, coração. Diz que não vai. Bora, Dona Jô! Nosso amigo Ronaldo Sem Miséria também já está aqui com a gente, curtindo o retrô. Seja bem-vindo. você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste e esquecei. Seu Rafinha, tá com chuva e tá em casa, né, chuva? Esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia. Mas eu sabia que você. Eu sabia! Para tocar. Quem é? Quem é? Mega Príncipe Negro. O som da galera. Meu amigo Francisco aqui com a gente, alô Francisco! Nosso parceiro é Verônica, Alene. Alô Formiga! Nossa amiga Dani, Rafinha na área também, o Arthur! Você vai tocar, Deus. Minha amiga Tamires também, a Uva, tá com a gente! Uva! Uva! Meu irmão, né? Um abraço, Marcelo, da equipe G9 com a gente, alô Marcelo, obrigado! Amigo Marcelo, da nossa Águia Blindada aqui, de São Domingos do Capim, inclusive dia 5 de maio deu o lançamento da incrível Águia, na Ilha do Toia, vai ser um festão. Alô Marcelo, boa sorte, mãozão! Um abraço, Diogo, obrigado, Lino. Tá do Mercadão do Peixe conosco, valeu. Mas eu sabia que você ia voltar para tocar Mega Príncipe Negro. O som da galera, DJ Edilson e Diego, tocando nossa canção. Obrigado, Tanito, Ratinho, Dudu, é muito show. Na vila, em Belém ou em qualquer lugar, você, você vai tocar. Aparelhagem é do povo. Ha, ha, príncipe de novo. Faz a galera agitar. Lourinho dos povos da Baxuela, Lourinho. Bora dançar! Produções. Toda a galera da carretinha, Lauro Saldi, estão com a gente no Retro. Organizações do Tio João aqui com a gente. Esquenta! Atenção, Mané. Alô, Mané. Então, chega com o Matos rapidinho. Meu amigo Manuel e o vereador Sodré, corrente de Tailândia. Um abraço. Que Nosso amigo Renato aqui com a gente. Alô, Renato! Olha aí, Seguetinha! Que janta, hein, meu irmão? Vou te contar. Daqui a pouquinho tem o segundo tempo, né, Rebelde? DJ Edielson, bora só Domingos do Capim, manda ver. A Patricinha abalou, oh, oh, oh, e a moçada parou, detonou. A Patricinha abalou. Quem tá solteiro, oh, levanta a mãozinha aí. Som do retrô. Muito carinho, meu irmãozão, parceiro de muitos anos, parceiro Café. Alô, Café, saudade de ti, meu irmão, abraço forte, obrigado pelo carinho, Café. Valeu, irmãozão. Agora você tem Príncipe Negro Retrô. Era tudo que você queria. Arrocha, arrocha, arrocha nela! Obrigado, parceiro Tabaco. Velha guarda com a gente, alô, Tabaco. Bora, Nelson. É nós. Como é que é? Minha família esquina do álcool, valeu! Kine. Príncipe Negro é show. Sou novo pra viver com você. História de amor. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência. Edielson. Tenho medo da dor. Chora, chora, não vou. Carlinhos, Santa Terezinha e o Ari da Nova Loja. Ari, um abraço, meu irmão. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvidar de mim. Desejo seu sentido. Perdido de paixão. Ainda se você que encontrou a chave de uma moto, pode trazer aqui no Príncipe. Tem gratificação, tá certo? Quem encontrou a chave da moto, tem gratificação. Bora, Buda, bora, meu gerente. Eu passei, só não me preparei pra matéria do amor. Não tive propósito. E essa é assim. Oh, oh, oh. Príncipe Retrô. A você que tinha. Eu tô no retrô. Como é que é? Banda. Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde é. Muito obrigado ao nosso amigo Renato, a sua esposa Nete também. Muito obrigado pelo jantar, hein? Maravilhoso, obrigado. Quando o abraço dela não encaixou. Estou com a gente. Ela é não ser você. Bora, Uva! Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase é tipo ida e volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Edilson e Edielson. Edilson, no. And Edielson. If I stay just a little bit longer, if I stay, won't you lose that? For you, to my heart. Welcome. Oh, veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga minhas contas. Obrigado, parceiro Rai do Depósito com a gente. E o nosso amigo DJ Colau com a gente. Alô, Colau. O nome dela é... O nome dela é... Edilson e com DJ Rebelde. O nome dela é Jennifer. Obrigado, tio Rui Riba, tio Ribo Babão, meu amigo Vevel, Buda, todo mundo com a gente no retrô. E com DJ Rebelde. Romeu, a voz que apaixona. De maio inaugura a incrível águia. Mas bora, Marcelo! Me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. Obrigado, Lene, obrigado, Formiga, meu casal, bebe todas com a gente no Retro sempre. Jennifer, eu encontrei ela no Príncipe. Se Edilson e com DJ Rebelde. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Príncipe. Com DJ Edilson e Edilson.

parece que é cego. Não vê que estou te olhando. Que dia eu sou? Que eu estou desejando. Você quer? Tanto dançar com você. Alô, formiga! Olha pra todas na festa, mas não depara comigo. Hoje domingo é lá na Estefa, atrás do Cidade Folia. Segunda-feira do Bolero, aniversário do Rebelde! Sei que você está sozinho. A gente vai cair matando desse retorno segunda-feira. Quem sabe talvez a gente possa até se entender. Mas só que você não olha, parece até que é cego. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Entreguei o meu amor, mas você não quis saber, desprezou meu coração. Pegou do coração, vagabundo. Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar. Os amigos já do Jutaí estão com a gente, obrigado a toda a galera do Jutaí curtindo o retorno, valeu. E o amor, Tamires? O amor só é amor quando dois corações se unem num só coração. Num só coração, num só coração. Se unem num só coração, num só coração, num só coração. Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor, mas você não quis saber, desprezou meu coração. Meu coração. Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar. Toda a equipe Esquadrão Escórpio estou aqui com a gente. Galera que é fiel. Galera que todas as vezes que o príncipe atravessa pra cá, estou com a gente. Valeu, Esquadrão! O amor só é amor quando é retrô também. Os parceiros da folia estão com a gente. Seja bem-vindo. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Da tua longa estrada. E quando eu recebi de você o quê? Foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Príncipe Negro, te agradecer com muito carinho, meus amigos do grupo, da empresa Fluentes Eventos e Produções. É ele que está produzindo esse evento de hoje. Obrigado, grande amigo PA. Obrigado, Brendinha. Meu amigo Nelson Amaral. A Kátia Rosa. Jander Gama. Obrigado, Ronan Almeida. Toda a equipe Fluentes. Pelo apoio, pelo carinho e pela confiança em nosso trabalho. E parabéns pelo trabalho e pela organização. Alô, Fluentes! Um abraço, valeu, parabéns! Havia sido tão mal assim pra mim. Pra mim. Príncipe Negro é show. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. Tá de meu retrô. O tempo vai provar que foi você quem perdeu um grande amor. E esse é meu retrô em São Domingo. Foi. Foi por amor, eu sei. Dá-lhe meu retrô! Sei que eu me entreguei a você. Foi. Príncipe Negro, retrô! Foi por amor, eu sei. caminho e sem destino eu fui andando. Eu fui por aí, sem rumo. Toda a família Leal, sem passado, estou aqui com a gente. Obrigado, família Leal. Eu me envolvi, agora estou preso a você. Mas entenda que foi o Máquina do Rock da KG. Foi por amor, eu sei. E eu? Que eu me entreguei a você. Foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo. Mas estava bem perto pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance pro nosso romance. Você então fugiu de mim, me deixando assim, sem seu amor. Porque me diz o que fazer sem você. Foi, é muito amor, né? Foi por amor. O Diogo Leno sei, é do Mercadão aí do Peixe. Estou com a gente. O que fazer? Quando o DJ tocar esta jogada. E assim? Você vai ouvir e lembrar. Meu amigo Buda! Meu gerente avisando que no sábado, dia 6 de julho, gente, primeiro sábado das férias, acontece o 13º Forrozão dos Veteranos, aqui em São Domingos do Capim, na Orla da Cidade, com o Pop Saudade 3D, a galera tá convidada. Alô, Buda! Pode crer, irmãozão. Quero ver seu amor. Alô, meninas incansáveis! Sábado que vem a Veja Baitetuba, tá? Casarão da Saudade. É a Baitetuba, é o Point. Sábado que vem. Um, dois, vai! Peço pro DJ tocar esta canção. Meu amigo Chico Merengueiro com a gente tá na área. Olha aí, Renato. Olha o Chico Merengueiro. Peço que me dê uma chance pra poder falar. Ah, ah, tô louco, apaixonado, meu bem. E a patronete com a gente, um abraço, patronete. Vamos no Redrô. Oh, oh, oh, oh, quero ver seu amor. Oh, oh, oh, oh, sem ele eu nada sei. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, quero. Peço pro DJ tocar de novo esta canção. Pra ela eu vou declarar toda a minha paixão. Peço que me dê uma chance pra poder falar. Tô louco, apaixonado, meu bem, e com você quero ficar. Oh, oh, oh, oh, quero ver seu amor. Oh, oh, oh, oh, sem ele eu nada sou. Nada sou. Oh, oh. E assim, quando pensei que ia te... Um abraço, Miguel Alcinho, com a gente. Tá no retrô, fica à vontade, Alcinho. Você é a vitória. Quando obrigado pelo carinho, valeu. Ia perder. Foi um sonho. Sente aí. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar. Tudo. Eu largo. basta você me. Nosso amigo Maguila do Rock com a gente. Abraço, Maguila. Comigo vai ficar. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for. Amiga Ezequiel e o Sérgio. Que eu vou te encontrar. Te encontrar. Obrigado, Carlos, e toda a grande família com a gente. Valeu. Alô, Café, cadê você? Chega aí, irmão. A chuva vai caindo e vai molhando meu rosto e meu pranto. Se confunde com os pingos dessa chuva, então eu choro tanto. Eu sei que alguém já cantou isso em outra canção, mas não importa. Mas tudo que eu queria era ver você chegando em nossa porta. Porque eu largo tudo por você. Basta você me dizer que comigo vai ficar. Se é combinação, combinação perfeita, né, Uva? Pelo amor do nosso amor, esteja. Um abraço, Naldo, sem miséria com a gente. Meu amigo Luciano da distribuidora também. Príncipe Negro. Eu largo tudo por você. Basta você me dizer. Príncipe Negro. Que comigo vai ficar. É o som. Pelo amor do nosso amor. Esteja você onde for. Me diga que eu vou. Meu amigo Badala Variedade, segura, garoto! Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal e meu amigo legal. Eita! O Gão tem medo de aranha, né, o Gão? Esse é o Príncipe Negro Retrô. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Um abraço, Delmo, Paula, Sueli! Estão aqui com a gente no Retrô, valeu! Meu bem, eu te amo. Te amo. De cuca legal. E aí? E é certo e positivo. Príncipe Negro Retrô. A verdadeira lenda viva das aparelhagens. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece.